A Dulce está lá na sua escuta. Muitíssimo obrigado e uma ótima noite. 5837. Boa noite. Escuta 3600 confirmando o Fotão 4. Fotão 4 para 3600. 1805 confirmando o portão 01, ingresso Juliette. 01, ingresso Juliette, boa noite. Salvador, muito boa noite, CMR-62. Hoje, informação Bravo, transférico da 200, receio 150. 6258, prossiga para 2 mil pés, ajuste no 05, chegada a Mari. 2 mil no 05, pode voar e apanhe para Bog. Confirme? Pode voar e TAP, apanhe para Bog. Pode voar da presente, TAP. TAP da presente, autorizado LS pro 606. Afirmativo, o Goro 606, resposta autorizada. Pode parar. Autorizou, 606. Ouro 606, complete aproximação, torre 18-6. 8-6, bom dia. Salvador, boa noite, o TAM 322, 6-4 Bravo. TAM 326, prossiga para 2 mil pés, chegada a Mário, ajuste no 015. 2 mil Mário no 015, 3226. Oi, bom dia, 1606, baixar travado. 1606, uma centena com 612 de nós, autorizado pouso pista 10. Livre pouso pista 10, 606. Passo Salvador, Mike aqui, Índia. Prossiga. Para os horários. 18, diagonal 31, combustível 9120, corte 3940. Tá na torre. autoriza sinal pro 6258? Autorizado, resposta autorizado. Obrigado. Portão 2, Alfa e Juliette, no solo aos 4-1. Alfa e Juliette, parou o portão 2, o voo no 606. Boa noite, voo 643, desça para 2000 pés, chegada Bonfim, ajuste no 015. Localizador da 106258. É 258, complete aproximação, torre 186. 86, obrigado, boa noite. Oi, Salvador, muito boa noite, Xenar 6258, fui LF Visual com a 10. 6258, boa noite, autorizado pouso pista 10, uma centena com meia dúzia nossa. Centena com meia dúzia, autorizado, obrigado. Torre 1805, informação Bravo. 805, Natal, guarda copa. Guarda copa, 805. Quando não é deporte, você não se move. Sônia NS 3226. Byte, Clash. 86, obrigado, até já. Meu 858 no sol aos 48, direita Alfa Juliette, corrijo Alfa Kilo, Pat 3. Alfa Kilo, Pat 3, 6258. Correio Salvador, boa noite, tá 3226, estabilizou em LS no zero. TAM 3226, vento 120 graus com meia dúzia, ajuste de 1015, Oxenelle Biró, pista, está autorizado pouso. Livre pouso no 015, tá 3226. O 805 está pronto para o push? 1805 para a cópia, pronto. Terminando, concluindo o parque ainda no 805. Afirmativo, só mais um instante para a sua cópia. Confirmo, beleza, é Puca Jama, saindo? Puca Jama, afirmativo. Puca Jamos e Pá. Puca Jamos e Pá, obrigado. 62, prossiga para 5.000 pés na chegada Mari. 1015 é o ajuste. 5 mil pés, chega na mar e ajuste 1015, é o azul 4002. Correio 6258, o senhor poderia confirmar nossa posição aqui no PAD 3? Não fui informado não, mas eu vou checar com o fiscal do PAD. Obrigado. Aí o Frero informou o portão 9 para o 6258. Posição 9 do PAD 3. Posição 9, muito obrigado. PAD 3662, no solo ao 52, direita Alfa e Juliette, portão 8. Direita Alfa e Juliette para o 8, TAN 3226. Bruno 805, cópia. Cópia, nós estamos. Autorizado Natal, 370, AP Zulu 10, Decolagem da pista 10 com curva esquerda, saída Pulca, transição Zipar. Controle 1 no 935 e aciona 5-1 no 1-6. Cuidado na sala, do que você espera, presumo 1-0. Decola da pista 1-0, primeira pista para esquerda na Pulca, Gamo, após Zipar. Controle 1-9-35 e aciona 5-1 no 1-6. Confirme só o transponder. 1-1-6, boa noite. Chame pronto na pole position, 1-8-0-5. Boa noite. Bora, Red Carpet. Red Carpet, go ahead, report 2-0-4. To Lisbon, 350, upper Zulu, 10 until Natal. After that, upper November 873, and then according to your floodplain route, after takeoff runway 10 right, crash left turn, Pulca departure, Zipar transition, Salvador departure 10935, finish call 5117. Port 2024, clear destination Lisboa, flight level 350 via upper Zulu 10. Natal, upper November 673, flight plan route. Take off runway 10 left turn. Pulca departure Z5 transition. Departure frequency 119.35 and 5117 on the clock. Ajuste no 0 no 5. 10 no 5, ajuste, volta 2000 pés. Distância aí, 290. O 5 está autorizado, chame táxi. Autorizado, importa táxi, né?